the Nashut Soul. Positivo, senhor, prossiga. Eu só confirmo se a infraestrutura está ciente do reboque. O colega confirmou com o CIV, não tem nenhuma esfera aqui por perto, a gente confirmou via celular aí com o CIV. Certo. Report, Okay. Thank you.

Roger, don't take up your deviation. After that, the flight heading tower position. Remember that the frequency will be 1.2425. Okay. Fox, Zion 0136, Decimal 2.